de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade com você já, aqui na Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser perene, há de ser efêmero. Melodia FM, que também tem a sua transmissão pela internet www.radios.com.br/melodiafm. Ser ambíguo, há de ser altivo. E o nosso programa Questão de Sensibilidade pode ser ouvido em todas as suas edições passadas no endereço www.acasadapedra.com.br, o nosso site que trata da questão da sensibilização em muitas instâncias. Seja bem-vindo, visite o nosso site e percorra as outras opções de programas passados com material extra. E quem sabe até você se arrisque a mandar uma mensagem para nós. Fico aguardando. Há de ser impune, há de ser insone, há de ser. Porque você lá terá condições de deixar essa mensagem. Acho que isso é importante. O seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão, isso é muito bom para nós. Esse retorno, afinal de contas, você, nosso ouvinte, é a razão de ser do nosso trabalho. E continuamos com a nossa proposta, que é uma proposta voltada especificamente para grupos vocais brasileiros. E hoje trazendo um grupo que, sem dúvida, não poderia deixar de estar presente, que é o MPB4, outro grupo que também é um pedaço da história da nossa música. Com uma marca registrada, eles são identificáveis também e fantásticos, né? Não tenho o que se falar do MPB4. Com vocês, um trabalho maravilhoso. Eu tenho a apresentação deles com outros cantores convidados e com uma variedade muito grande. Eu não estou colocando nome de músicas, entrando em detalhes históricos desses conjuntos. São conjuntos muito conhecidos e a maioria das músicas, com algumas exceções, são as músicas que fazem parte da história da música brasileira, que todos conhecem. E se eu fosse fazer esse trabalho minucioso, eu tomaria muito tempo, e eu acho que em uma hora o mais importante é que vocês tenham a representatividade da expressão artística que estamos enfocando, no caso a música, porque esse é o alimento que o seu sentir precisa mais do que tudo. Portanto, com você, esse alimento de sensibilização, esse alimento de maior felicidade que o enriquece enquanto ser. Mais velho, é vida ruim. Você está

havia fome, mexendo a cuíca, vai ter que rocar. Desertas continuam esperando por nós dois a este encontro. Eu não devo faltar. O mar que brinca na areia, que está sempre a chamar. Agora eu sei que não posso faltar. O vento que venta lá fora, o mato onde não vai ninguém. Não podes mais fingir, porque tudo na vida há de ser sempre assim. Se eu gosto de você e você gosta de mim, desfolhando meu caderno de notas, encontrei seu endereço, resolvi telefonar. Alô, alô, 557, é você, Elizabeth, eu preciso lhe falar. Eu desfolhando meu caderno de notas, encontrei seu endereço, resolvi telefonar. Alô, alô, 557, é você, Elizabeth, eu preciso lhe falar. Não sei se ainda posso lhe chamar de meu amor. Não sei se ainda existe aquela velha intimidade. Talvez minha lembrança não lhe seja bem distinta. Sou eu, Joãozinho, boa pinta. Sei que você se lembra, por favor, não diga não. Não venha com a desculpa que eu errei a ligação. Não erro, não. Eu não. Eu quero um samba feito só pra mim. Eu quero a melodia feita assim. Samba, porque no samba eu sei que vou a noite inteira até o sol raiar. Ah, quando o samba acaba, eu fico triste então. Vai melancolia, eu quero alegria dentro do meu coração. Eu quero um samba feito só. samba, samba, nhanzuyu. Babababa, zuyu. Tchak, tchak, tchak, tchak. Você me arrancou. Mas quem tem cabelinho na venta não senta, não vai nesse andor. Moro, chega. Já foi tempo, tu tá louca, chega. Dá um tempo, tô nas bocas, chega. Eu nunca mais dormi de touca, chega. Nunca mais, nunca mais. Selo carinho, estampilha no centro da cuca, levei. Calei, mas sou marraio no jogo, no troco ferido eu sou rei. Falei, teu papo tá de bitade, sotaque só vão te engasgar. Porque é bola bonita, todo esse jogo não dá pra enganar. Nega, chega. Já foi tempo, tu tá louca, chega. Dá um tempo, tô nas bocas, chega. Eu nunca mais dormi de touca, chega. Nem se discute no meio, tô meio tantã. Lelé, mas ninguém fica pra sempre na frente, te vejo amanhã. Pois é, barba, cabelo e bigode na marra, você me arrancou. Mas quem tem cabelinho na venta, não senta, não vai nesse andor. Moro, nega, chega. Já foi tempo, tu tá louca, chega. Dá um tempo, tô nas bocas, chega. Eu nunca mais dormi de touca, chega. Nunca mais, nunca mais. Chega. Já foi tempo, tu tá louca, chega. Dá um tempo, tô nas bocas, chega. Eu nunca mais dormi de touca, chega. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais.

precisa saber onde anda Luísa. Meu amor tem dó, meu amor tem dó. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ah, morena, tem pena, mas ouve o meu lamento. Tento em vão me esquecer, mas ai, o meu tormento é tanto que eu vivo em pranto, sou tão infeliz. Não há coisa mais triste, meu benzinho, esse chorinho que eu te fiz. Sozinho, morena, você não tem mais pena. Meu bem, fiquei tão só. Tem dó de mim, porque eu estou triste assim por amor de você. Não há coisa mais linda neste mundo que o meu carinho por você. Morena, não há coisa mais linda neste mundo que o meu carinho por você. Meu amor tem dó, meu amor tem dó. Jamais.

sente no meu canto. Eu te amo tanto mais, te quero tanto mais. Há quanto tempo faz? Primavera que também te viu partir, sem um adeus sequer, e nada existe mais em minha vida como um carinho teu, como um silêncio teu. Lembro um sorriso teu, tão triste. Lua sem compaixão, sempre a vagar no céu, onde se esconde a minha bem-amada. Peço apenas que ela lembre as nossas horas de poesia, as noites de paixão, e diz-lhe da saudade em que me viste, que estou sozinho, que só existe meu canto triste na thank you.

veio o camelô vender anel, rodão, tempo de barato, baiana pra fazer pastel. Bom, agora me coube uma tarefa complicada, porque depois desse sucesso todo, eu tenho que falar de um sucesso maior ainda. E eu só posso escolher para falar de um sucesso maior falando sobre a bunda. Quê? A bunda, essa preferência nacional, cantada em verso e prosa, que inclusive mereceu um texto do nosso querido e saudoso poeta Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: a bunda, que engraçada, está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não importa o que vai pela frente do corpo, a bunda basta-se. Existe algo mais? Talvez os seios. Ora, murmura a bunda, esses garotos, ainda lhes falta muito que estudar. A bunda são duas luas gêmeas em rotundo meneio. Anda por si, na cadência mimosa, no milagre de ser duas em uma, plenamente. A bunda ama. Na cama agita-se, montanhas avolumam-se, descem, ondas batendo numa praia infinita. Lá vai sorrindo a bunda, vai feliz na carícia de ser e balançar. Esferas harmoniosas sobre o caos, a bunda é a bunda, redunda. Ai, quem dera ser cantor, quem dera ser tenor, quem sabe ter a voz igual aos roxinóis, igual ao trovador que canta os arrebóis, pra te dizer gentil: bem-vinda, deixa eu cantar tua beleza. Tu és a mais linda princesa aqui de Chico, viu? Ai, quem dera ser doutor, formado em Salvador, ter um diploma anel e voz de bacharel, fazer em teu louvor discursos a granel, pra te dizer gentil: bem-vinda, tu és a dama mais formosa, e ouso dizer a mais gostosa aqui deste covrão. Ai, quem dera ser garçom, ter um sapato bom, quem sabe até talvez ser um garçom francês, falar de champion, falar de molho inglês, pra te dizer gentil: bem-vinda, és tão graciosa e tão miúda, tu és a dama mais transuda aqui deste correu. Ai, quem me dera ser Gardel, tenor e bacharel, francês e roxinol, doutor em champignon, garçom em Salvador, locutor de futebol, pra te dizer febril: bem-vinda, tua beleza é quase um crime, tu és a bunda mais sublime aqui deste governo. Bom, agora chegou um momento muito importante para nós, para mim uma grande alegria e um grande prazer trazer de volta ao palco os nossos meninos. Na guitarra e no bandolim, Pedro Reis. No contrabaixo, João Faria. E na bateria, Marcos Feijão. E não ter a vergonha, ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. E não ter a vergonha de ser feliz,

vivo atrás. Na morte a gente esquece, mas no amor a gente fica em paz. Toma mais um. Já molei bastante. De jeito algum. Muito obrigado, amigo. Não tem de quê. Por você ter me ouvido. Amigo, é pra essas coisas. Toma um real. Sua amizade basta. Pode faltar. O apreço não tem preço. Eu vivo ao Deus dará. O apreço não tem preço. Eu vivo ao Deus dará. Uma viagem musical muito, muito gostosa, pelo menos no meu ponto de vista, mas acredito que você também tenha apreciado. Muito difícil não apreciar um trabalho tão bonito e tão representativo do que há de melhor na música brasileira. Eu só queria colocar para vocês que o nosso programa, como disse, algumas vezes não vai ao ar. E nesse caso, vocês têm o nosso site www.acasadapedra.com.br com um link para os programas passados, mas também para os programas que, não indo ao ar, lá estarão disponibilizados porque serão gravados em estúdio. Um abraço e até o nosso próximo programa, continuando com a nossa viagem por esse universo tão rico dos grupos vocais brasileiros.